diferenciado, gato. É isso mesmo. No primeiro beijo que ela deu, a química bateu. Do beijo foi pra cama e não deu outra. No sorriso que ela me deu, não sei o que aconteceu. Tirou o brilho de todas as bocas. Logo eu que não valia nada. Se eu dissesse amo, eu vazava. Mas olhando ela assim na minha cama, diz aí como é que não ama. É que ela fez um jeito que detonou meus planos de solteiro. É que ela senta, senta, senta com amor. É cada quicada braba que meu coração chorou. É que ela senta, senta, senta com amor. É cada quicada braba que meu coração. É que ela senta, que ela senta, senta com amor. Uh-oh. É que ela senta, senta, senta com amor. É cada quicada braba que meu coração chorou. É que ela senta, senta, senta com amor. É cada quicada braba que meu coração chorou. Se eu dissesse amo, eu vazava. Mas olhando ela assim na minha cama, diz aí como é que não ama. É que ela fez um jeito que detonou meus planos de solteiro. É que ela senta, senta, senta com amor. É cada quicada braba que meu coração chorou. É que ela senta, senta, senta com amor. É cada quicada braba que meu coração. É que ela senta, que ela senta, senta com amor. Uh-oh. É que ela senta, senta, senta com amor. É cada quicada braba que meu coração chorou. É que ela senta, que ela senta, senta com amor. Uh-oh. Distribuidor Altas Horas, Delcinho, tamo junto, papai. Bruno Beruti, Railano, tamo junto, galera.